sós contigo assim. Não sou tão só, somente só. Hei de te amar, ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me. Até três, se quiser ser feliz. Canal 2 da Antena Web. Passado o choque, foste incondicionalmente aceito. Dei pulos de alegria, dei graças a Deus. Senti-me abençoado, partilhei a bênção com os meus. Fiz planos para o futuro, agora vou ser pai. Sonhei sonhos acordado como se tivesse raiva. Vi-te a sorrir, a tua cara era a minha. Sei que parece frio, mas vou ser um pai galinha. Sonhei em dar-te tudo aquilo que eu nunca tive. Ainda nem chegaste, o meu amor por ti já vive. De mãos dadas a soar, os brilhos de felicidade. O primeiro choro confirma o milagre da maternidade. Imaginei as bochechas na tua carinha de bebê. Não acredito em nada, mas desta vez tive fé tão real. Quase senti o teu cheiro, quis ser teu melhor amigo, pai e companheiro. Eu amei. Estou aqui à tua espera. Eu chorei. Dei-te nomes de menino, dei-te nomes de menina. Imaginei-me a adormecer-te na tua cama pequenina. A ideia fascina, viciei-me em ti tipo nicotina. Via mãe, via relva, via vivenda com a vizinha. A máquina de filmar para captar os primeiros passos. Cobrir a tua vida de beijinhos e abraços. Ultrapassar fracassos, por ti tudo faz sentido. Deste-me forças que não tinha, como se tivesse renascido. Vi o teu primeiro dente da fralda suja de cocó. Imagino ver-te castanho, cor dos olhos da tua avó. Vi o sol a brilhar na tua pele de chocolate. Vi a palma de no rap por teres feito algum disparate. Vi a vela, vi o bolo, a festa com as crianças. Vi estranhos comentar as nossas semelhanças. Vi a pança das panças, na barriga descansas. À noite na cama a tua mãe pergunta por alianças. Eu amei. Estou aqui à tua espera. Eu chorei. Deixa-me dizer-te que a vida é imperfeita. Erramos por sermos humanos, mas três esquerdas dão uma direita. Vi o primeiro dia de aulas, a mochila nas costas. Depois do TPC, os bonecos que tanto gostas. O Not e o Pokémon, o Mika e o Pateta. O triciclo para começar, depois vem a bicicleta. O sarampo e a varicela, o xarope para a tosse. Contar-te que nem gosto que me chamem boss. Imagino as perguntas que tu vais fazer. O que vou responder, vou ensinar e aprender. Vivemos tempos difíceis, o mundo não é cor-de-rosa. Às vezes esquecemos o quão a vida é valiosa. Jurei por ouvir o que não queria, o que mais temia. A vida continua e a tua virá um dia. Palavras nada valem, espero que aprecies o gesto. Espero por ti sem pressas, depois conto-te o resto.

Vila Grande. Jogas na mesma moeda, meio do estão furado e uma volta à Vila Grande. E não há fumes para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. Vamos embora, Manel, não há nada para ninguém. Canal 2. Agora tenho vagar, vou contar umas mentiras. Já fumar andei às lebres e pelos campos a seguir. Eu sou um triste ninguém, sempre a saltar pelos caminhos. Nas garrafas levo pão, nos alfões levo vinho. Botei comboios às costas, pus o arado afastado. Sentei-me para correr, deitei-me para os agarrar. Tenho catarro nas unhas, dor de estômago nas orelhas. Já me doem os joelhos de coçar as sobrancelhas. João Figueiral à espera, estou todo mexido de pinhões. Veio o dono das castanhas, oh, anda logo aos feijões. Teve dois gatos labrando, a puxar pelo arado. Um grilo muito engraçado, e atrás dele piando. Com um cão corridinho, vi uma cabra dançando. Vi um lobo beber vinho e uma ovelha namorando. Tenho catarro nas unhas, dor de estômago nas orelhas. Já me doem os joelhos de coçar as sobrancelhas. Ouvi uma grande artista que se chamava Cigarra. Vi um morcego com pernas, vi uma lebre fardada. Vi as rolas no cinema, vi o tordo na tourada. Com uma grande barriga, vi um leão bater sola. Nas costas de uma formiga, já vi um jogo da bola. Tenho catarro nas unhas, dor de estômago nas orelhas. Já me doem os joelhos de coçar as sobrancelhas. Tenho catarro nas unhas, dor de estômago nas orelhas. Já me doem os joelhos de coçar as sobrancelhas. Lá foi. Talvez possamos falar do que já lá vai, que às vezes ainda dói. Da coragem esquecida que já se perdeu. Quem deixou por dizer foste tu ou fui eu? Da lembrança guardada num canto qualquer, da palavra apagada por não se entender e dizer-te num gesto mais enternecido, sabes? Eu também ando um bocado perdido. Vou preparar-te um jantar, com certeza. Vou ser original e vou escolher-te um bom vinho, tu sabes. Nunca me saí mal. Vou falar-te das voltas que a vida trocou, das verdades que o tempo já entrelaçou,

uma cena como vi lá no cinema. Lê-se de ente, se tiver um beijo teu. Ah, roubo-te um beijo, pois derrubado é meu. Faço uma cena como vi lá no cinema. Lê-se de ente, se tiver um beijo teu. De novo brilho no meu olhar.